E ouvimos a marcha das Tenantas de 2019, as Tenantas Guerreiras. E vamos agora, comprometido, dar início a esta que vai ser a última conversa da quinta emissão de Carnaval do Maré Cheia, com António Piló, um mais ou menos jovem que está por trás do Carnaval e que já canta no Carnaval. Boa noite, António. Olá, boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes da Rádio Nazaré. Que idade tens? Tenho 25 anos e sou daqui da Nazaré. Desde que idade é que vives o Carnaval? Sei lá, desde muito novo. Provavelmente desde... Acho que desde sempre. Acho que desde sempre. A minha mãe sempre me levou para estas vidas do mundo e desde sempre, desde que me lembro que sou gente que vive o Carnaval. E desde que idade é que estás a cantar para o Carnaval? Olha, comecei a cantar... A primeira marcha que gravei foi em 2011... Que é a marcha da passarada, mas toda a gente diz que é a marcha do Zeca Pirilau. Porque na altura a marcha era assim um bocado comercial e depois teve que haver assim uma troca de letra. E então ficou a marcha do Zeca Pirilau. E então ainda hoje em dia há muita malta assim, minha amiga e assim que entramos em brincadeira e tudo com essa marcha. É sempre um fartar de rir. Pronto, e depois a partir daí fui gravando os coros, uns coros, numas marchas, fui gravando marchas mesmo voz principal e pronto, e desde 2023 ingressei na banda do Casino. E hoje em dia quando te apresentam... 2023 não, desculpa, 2024. Hoje em dia quando te apresentam, preferes que digam que és cantor, folião, os dois? É pá, qualquer coisa que englobe o Carnaval da Nazaré, porque é, tanto faz, é mesmo tanto faz. E quando te lembras de ir ao Carnaval, que dizes que é desde que te lembras de ser gente, lembras-te se ganhaste alguma paixão pelo Carnaval ou se foi crescendo aos poucos? Eu acho que sempre gostei bastante, é um sentimento assim um pouco inexplicável, sempre gostei bastante do Carnaval e eu acho que vivo o Carnaval intensamente o ano inteiro, porque se eu ouvir uma marcha, às vezes estou a trabalhar e estou a cantar marchas e tudo, enquanto podia estar a cantar outro tipo de músicas, estou sempre a cantar Carnaval, por isso eu acho que vi o Carnaval intensamente o ano inteiro. Quando eras mais pequenino, tu eras mais de ver ou eras mais de participar? Era sim um QB, eu gostava de ver e também gostava de participar, mas às vezes tinha assim um bocado de vergonha de aparecer e não sei o quê, tipo, passar assim pelos pingos da chuva, sim. Mas as duas coisas eu gostava bastante. E já nessa altura imaginavas que um dia ias cantar para o Carnaval? Não, é assim, sempre foi um sonho, sempre eu, não era um sonho, era uma ambição, eu queria muito cantar um dia numa sala de baile, não sei o quê, mas nunca pensei que fosse convidado para ingressar numa banda de Carnaval tão cedo. Sim, e havia alguém que tu, quando pequenino, ficavas a olhar e pensavas um dia quero estar ali? Havia, sabes que desde pequenino... estive no Mar Alto, sempre fui Mar Alto, sim, desde pequenino. E eu estava sempre, todos os bailes na frontline, a olhar assim, boquiaberto para o Hugo Piló e para o João Miguel, e eu pensava assim: epá, um dia eu gostava mesmo de estar ali naquele lugar. E eles convidavam-me às vezes para ir lá cantar marchas com eles, para subir ao palco e assim. E sim, desde sempre que gostava de fazer aquilo que eles faziam e pronto. Agora faço. Lembras-te da primeira vez que ouviste uma marcha e cantaste de cor? Desde pequenino tu sabes marchas de cor? E... É sim, eu acho que desde pequenino sei as marchas de cor. Até porque as minhas amigas mais chegadas, os meus amigos mais chegados, dizem que eu sou o Marcha Fai. Tu cantas só marchas ou cantas mais alguma coisa? Eu costumo participar em vários espetáculos assim ao longo do ano, mas... Sim. É assim, canto marchas, canto músicas normais, canto tudo um pouco. Quando é que sentiste pela primeira vez que, quando cantaste, isto agora já é sério? Quando é que senti pela primeira vez? Se calhar quando ingressei nos Amigos para Sempre, Nova Geração, a partir daí acho que comecei a levar assim a música um bocado mais a sério. Ou seja, os espetáculos que fazia, assim, um bocado com mais responsabilidade, não era uma cena de estar a cantar por estar. O que é que sentiste a primeira vez que subiste a um palco num baile? que é uma grande sensação. Aquilo é um bocado inexplicável, porque estás a cantar para imensas pessoas e é mágico, aquilo é mágico. É uma cena que tu consegues interagir com as pessoas interagem contigo. Aquilo é mesmo uma coisa, olha, nem sei explicar, mas eu adoro aquilo, estar a cantar no palco do carnaval e as pessoas estarem ali a interagir comigo, eu interagir com elas, depois sai do palco para dar uma voltinha à sala. Aquilo é mágico mesmo. É uma sensação que só mesmo quem está lá consegue. É verdade, e é verdade, não dá para explicar. É único mesmo. O que é que muda estar a cantar numa sala cheia? O que eu não preciso, desculpa. O que é que muda para ti? Muda alguma coisa para ti estar a cantar numa sala que está cheia de gente? É assim, dá para ganhas mais power, mais energia para dares tudo, mas eu acho que estou sempre a dar tudo, por isso, seja vazio, seja cheio, eu acho que estou sempre a dar tudo, mas é isso. Quando cantaste esta marcha da passarada, que foi a primeira que cantaste, percebeste logo que é mesmo isto que eu quero, é cantar marchas? Não, foi uma cena assim mais na desportiva. Na Sim. altura a minha mãe tinha uma loja e decidimos fazer uma marcha e era eu que ia cantar mais o Hugo. Mas nunca foi assim uma coisa que eu pensei, olha, é isto que eu quero mesmo fazer. Sim. Tipo, todos os carnavais quero cantar uma marcha. Não, nunca pensei isso. Mas pronto, foi surgindo os convites e assim, e eu Sim. aceito sempre. Claro, e agora mudando um bocado o tema da conversa, tu fazes parte de um grupo de carnaval e de um dos maiores grupos de sala de magra, que é Estenantas. O que é que significa para ti pertencer a um grupo destes? É verdade, é verdade. As Estenantas é um grupo, elas são magníficas, elas são inexplicáveis. Aquilo é uma família e nem sei o que é que dizer, porque não encontro palavras para descrever o que é que significa fazer parte daquele grupo, mas é o melhor, para mim, é dos melhores dias de carnaval que eu tenho é com elas, e tudo o que antecede, os chorões todos que nós fazemos, tudo o que antecede, é mesmo magnífico. Como é que é viver o carnaval por dentro, não só como uma festa, mas como trabalho e como compromisso que tens? Como é que é viver o carnaval? Nem sei responder a essa pergunta, mas acaba por nem sentir que é um compromisso, se calhar. Não, aí acaba por. Não, isso eu nunca sinto que é um compromisso. Aquilo, eu faço aquilo mesmo por gosto e eu amo o carnaval e é das melhores alturas e é das alturas do ano que eu mais gosto. Mas eu acabo por fazer aquilo mesmo. Por amor à camisola, como se costuma dizer. Sim. E o que é que as Estenantas já te ensinaram sobre o carnaval? O que é que as Estenantas... Tu estás-me a tramar com essas perguntas. O que é que elas me ensinaram sobre o carnaval? Então, que há uma maneira mais profunda de viver o carnaval, que elas... elas têm o carnaval na alma e conseguem transmitir isso a todas as estudantes que vão no grupo, às pessoas que as veem passar, e é basicamente isto. E qual é o teu sentimento no fim da noite do sábado magro? Estou destruído. O sábado magro para mim é um bocado puxado, porque eu começo logo com elas de manhã. Depois vou ali o dia todo a ajudá-las, a dar uma mãozinha no staff, depois vou cantar umas marchinhas ao carro, e tem que haver ali um bocado, uma quebrinha de 2 ou 3 horas para ir descansar, porque depois tenho o baile à noite. Agora mais recentemente tenho o baile à noite. Sim. Mas eu acabo o sábado magro destruído. Eu lembro-me que no primeiro ano que fui para o casino, eu no domingo quando acordei pensei assim, eu não vou aguentar o carnaval, estou todo partido, parece que levou uma carga de ferrada, mas depois a gente vai buscar forças a todo lado, porque é carnaval e a gente gosta mesmo A gente gosta mesmo disto e a gente quer é curtir. E para ti o carnaval começa quando? Para mim o carnaval, eu acho que o carnaval para mim nunca acaba. Eu acho que só faço ali uma pausazinha na quaresma, mesmo por respeito à época que estamos a passar. Mas acho que é carnaval o ano inteiro. Para mim o carnaval nunca acaba. Nunca é quarta-feira de cinzas. É sim, é quarta-feira de cinzas no próprio dia. No próprio dia. Mas depois passou. Mas depois, eu antes chorava na quarta-feira de cinzas, a verdade é esta. Mas pronto, uma pessoa ganha maturidade e vai deixando essas coisas, mas... Acho que o carnaval nunca acaba, eu tenho sempre o carnaval na alma. Como é que vives os dias antes do carnaval? Os dias, não é propriamente os 5 dias de carnaval, mas os dias antes? Basicamente, é uma preparação para os 5 dias. Ou seja, uma pessoa vai, assim, criando construção para aguentar o carnaval. E eu acho que vivo intensamente, isso vivo sempre. Só vou para casa quando o baile acaba, basicamente. Mas, sim, a gente tem que ganhar muita construção nestes dias que antecedem, porque senão o carnaval arrebenta com as pessoas. Mas haja corpos e coragem. Num bom sentido, depois tudo compensa. Ah, tudo compensa, claramente que tudo compensa. Agora falando aqui um bocado mais da tua ideia em geral sobre o Carnaval do Nazaré, o que é que achas que o Carnaval do Nazaré tem em diferente dos outros, principalmente? É espontâneo, super espontâneo. Acho que o Carnaval do Nazaré traz muita união entre o povo nazareno. E é um bem comum para a nossa terra, porque traz bastantes visitantes e é muito bom para a nossa terra. O Carnaval da Nazaré, sem dúvida, que é o maior carnaval do país, sem dúvida. Sentes que hoje em dia há mais pressão e exigência em relação às marchas do que antigamente? E espera-se mais das marchas e de quem faz as marchas? Ah, sinto, completamente que sim. De ano para ano as pessoas... os grupos tentam sempre melhorar as marchas e serem um bocado mais exigentes. Se aquela marcha, por exemplo, um grupo que a marcha bata muito nesse ano, que a marcha seja passada várias vezes, que no ano a seguir ele vai tentar que a marcha que vem seja melhor ainda que do ano anterior. Tu sentes que cresceste com o carnaval? Estavas a falar que desde pequenino que vives o carnaval, mas sentes que cresceste com o carnaval em ti? Sinto. E o carnaval moldou quem tu és hoje de alguma maneira? Moldou. Sabes que no carnaval nós temos muitas conversas assim com o álcool e eu acho que já fiz muitas amizades no carnaval, tenho grandes terapias no carnaval e o carnaval moldou-me bastante. E sentes que hoje já és uma referência do Carnaval da Nazaré para as pessoas de cá, sendo cantor? É sim, não me considero uma referência, mas considero-me assim uma pessoa conhecida e há bastantes pessoas que me associam muito ao Carnaval. Sim. Há bastantes pessoas que me associam muito ao Carnaval. E o que é para ti o Carnaval da Nazaré numa frase? É... inexplicável. É inexplicável. Eu gosto muito daquela frase, não se explica, sente-se. Exatamente. É mesmo isso. E achas que o Carnaval da Nazaré fez sempre parte da tua vida desde pequenino, mas achas que vai sempre fazer parte da tua vida daqui para a frente? Acho. Para sempre. Nunca mudo o que me dar na minha vida, acho que nunca vou falhar ao Carnaval. Tipo, Carnaval para mim... é das coisas mais importantes da vida. Se tivesse que explicar um paleco o que é o Carnaval da Praia, o que é que lhe dirias? Diria que é uma coisa que vai na nossa alma, só quem vive sente, e que ele, para sentir e para entender o Carnaval da Nazaré, tem que vivenciá-lo. Porque senão é mesmo inexplicável, é mesmo difícil conseguir explicar a uma pessoa de fora, a um paleque, o que é o Carnaval da Nazaré. Porque só nós nazarenos é que sabemos o que é o Carnaval da Nazaré. Embora as pessoas tenham assim uma percepção de, daquilo que é o Carnaval da Nazaré, de fora, sim. Só quem vive e quem está dentro do nosso carnaval, é no seio do nosso carnaval, é que sabe que, o que é o Carnaval da Nazaré. Eu estive aqui ontem em estúdio um rapaz que é o Tiago Costa, que ele não é de cá, mas que vive o Carnaval da Nazaré como se fosse nazareno, e ele estava mesmo a dizer isso. Ele estava a dizer que tem amigos dele que ele já o convidou para virem experimentar, e que ele tem amigos que adoraram isto e tem amigos que não gostaram. Mas que não consegue explicar a ninguém o que é o Carnaval da Nazaré e que tem que trazer cá os amigos. É verdade, é verdade. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que bebeu água da fontinha e adorou e ficou. Pronto, ainda hoje cá está. E mesmo aqui para acabar, o que é que tu sentes no fim do Carnaval? No fim de tudo? É um sentimento de gratidão, que foi um grande Carnaval, é sempre o que eu sinto, foi um grande Carnaval. Fico muito grato por tudo o que vivi, pelos dias todos que vivi, pelos sentimentos todos que senti, e pronto, sinto-me muito agradecido quando acaba o Carnaval, sinto-me muito agradecido pelo Carnaval que tive. Queres acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é só. Quero desejar a todos os ouvintes um bom Carnaval e sejam felizes. António, e obrigado. Muito obrigado por teres vindo, muito obrigado por teres aceito o convite. E até uma próxima. Até uma próxima, obrigado. Agora vou-vos deixar com a marcha que falámos aqui com o António, a marcha da Passarada de 2011. Deixe ficar esse lado que eu fico aqui convosco até à meia-noite no 100.6 da Rádio Nazaré. Esta aqui é a quinta emissão do Carnaval do Maré Cheio, patrocinada pela loja de Carnaval Folia. Deixe ficar desse lado. Obrigado.